Raciocínio notório, cotidiano louco. Produção, Rodrigo Cunha. Por dias melhores, pela vida. Aí. Com paciência se revide a mil dias. História triste e lamentáveis, a mesma sina. Liga, quantas vidas de lá pra cá foi perdida e pelas que posso salvar. Não mudo minhas rimas, pois vi no rap única alternativa de ser aquele conselheiro pra quem do seu pai não pôde ter aquela dica de vida, vivência sofrida, mas aprendendo a arrumar força na subida. Já vi o quanto é linda a alegria de quem conquista aquilo que almejou o dia no rosto. O cansaço não some, mais vibra no interior, em cada célula ativa, ré. Isso me inspira, né? Seu caráter e honestidade não te torna uma, né? Tem uns que se aproveitam da sua boa fé, mas poucos se importam em como você está de pé. Em meio ao cotidiano louco, vários no sufoco, não se contentando com um pouco, querendo de alguma forma arrumar o troco. Saca as peças e perde a vida no sopro. Eu vivo a vida me inspirando em Martin Luther King. Querer a união das raças não te deixa sem limites, pra pregar pela evolução da humanidade. Vixe, os brancos preto unidos como sabotagem. Madrugão, tá vendo essa geração nova aí, tudo porzada nos kits, tá ligado? A mãe faz de tudo e os moleque nem respeita, o bagulho tá louco. É verdade, meu mano Mosquito, os dias são caóticos, mas eu acredito no diferencial, na melhora. Por isso que a gente faz esse rap com responsabilidade. Consequência. Triste todos os dias, alguém no mundo está de luto. Infelizmente segue o maldito fluxo, ciclo escuro. Vidas perdidas sem visão, sem direção. Insistimos e acreditamos no rap de mensagem para os que estão em declínio, felicita por ser a ascensão. Pra muitos surgiu, direcionando os que estavam na vida torta. Abriu um universo imenso, uma nova porta. Degrau subida à custa do suado, irmão, é regressivo, né? Sucesso é atraso, desfruto do que é alheio. Em atos furtivo, palco vida pela rua de plateia. Só tenho observado e assistido razões impossíveis, erradas, incerta. Xanda certa, cega, tende a naufragar. Cotidiano louco lá do leste Itaquá. Lutamos por dias melhores, oceano de palavras para as mentes mergulhar. Faço certo, ando certo, seja guerreiro, espalhe sementes da paz. Com consciência você consegue vencer, é eficaz. Eficaz, eficaz.